Tô na correria. Tô na correria. 24 horas, 7 dias por semana. Tô na correria. 24 horas, 7 dias por semana. Tô na correria, todo dia correria. Tô correndo hoje e amanhã é outro dia. Pra quem achou que a nossa vez não chegaria, quem diria no balanço da danceteria? Tá na correria, qual a sua correria? Você trabalha na rua ou numa companhia? Faz o que tem que fazer pra chegar no fim do dia. Ou tá na esperança de ganhar na loteria? E por aqui eu cumpro minha missão. Minha vida é real, não ficção. Do tipo que não abala com a situação. Se uma não deu certo, eu tenho outra ação. Sem pilantragem, o principal. Mantendo o estilo original. Acordando cedo é natural. Eu nunca desisto, vou até o final. Tô na correria. 24 horas, 7 dias por semana. Tô na correria. 24 horas, 7 dias por semana. Tô na correria, fazendo minha correria. Tô na criação, novidade todo dia. Ficando em sintonia, atingindo a maioria. De olho na demanda, atendendo a freguesia. Tô com os manos e você dormindo. Bolando planos até no domingo. Disco tá no forno, especialista vindo. Vai sentindo, esse é mais um single. Enquanto isso eu faço acontecer. Se não me conhece, muito prazer. Por aqui eles me chamam de DG. Nunca tá de toca, é outro rolê. Sigo mais na fé do que na sorte. Pega a grana, fecha o malote. Com o carro forte, busca o pacote. Se tá no corre, ouve o sabote. Tô na correria. 24 horas, 7 dias por semana. Tô na correria. 24 horas, 7 dias por semana. Tô na correria, rap é minha correria. Tô com a minha família, nunca que eu correria. Segura a euforia, chega de patifaria. Se precisasse com eles eu acabaria. Por quê? Todos os dias do ano eu tô na maratona, tipo um keniano. Inverno, verão, primavera, outono. Não tenho tempo nem pra ficar com sono. Pra mim não é sacrifício, esse é meu vício. Como todo especialista, cumpro meu ofício. Pode ser difícil, busco benefício. Mas eu tô mirando a estrutura do edifício. E não perco foco, o ideal não troco. Trampando no inverno, tipo formiga eu estoco. Estilo incansável, mente sempre está.